A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você que está pegando com a gente a Onda DX da Voz da Rússia. No ar mais uma edição do programa que é emoção no mundo das ondas curtas, internet e FM. É aqui que você recebe dicas e informações de tudo que está relacionado com o mundo do rádio. Um espaço destinado a todos os DXistas a favor da continuação das ondas curtas. E no programa de hoje, você fica sabendo as últimas notícias do mundo do rádio com participação especial do nosso colaborador Sérgio Romais. O programa Onda DX é feito para você e por você. Por isso, não deixe de enviar sua carta, seu áudio, sua história. E para nos seguir no Twitter, é muito simples. Acesse twitter.com/OndaDX, twitter.com/OndaDX. Esperamos por você. Escreva para OndaDX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Cartas dos ouvintes. E vamos agora às cartas e os informes QSL dos nossos ouvintes que estão sempre curtindo e pegando a Onda DX da Voz da Rússia. Quem escreve é o José Moacir Porteira de Melo, que mora em Pontes e Lacerda, no estado do Mato Grosso, sintonizado das 23 às 23h25 UTC na frequência de 12.060 kHz. O José Moacir registra o SIMPO 45444 usando o Motoglobo portátil 16 bandas e antena telescópica. Também temos o informe do Anselmo de Paula Camargo, que mora em Bandeirantes, no estado do Paraná, que das 22 às 23h55 UTC na frequência de 12.060 kHz em 25 metros, registrou o SIMPO 43434 usando um Sony ICF SW7600GR com antena interna. E registramos mais um informe do nosso assíduo ouvinte, o senhor Hanuki Iski, de Hamina, na Finlândia, que das 23 às 23h10 UTC, na frequência de 2060 kHz em 25 metros, registrou o SIMPO 33434 usando um Grudging YB80 digital com uma antena telescópica. E ainda quem nos envia sua carta e informe é o Edson Carlos de Lima Lopes, que mora em Sumaré, em São Paulo, que das 23 até as 24 horas UTC, na frequência de 12.060 kHz em 25 metros, registrou o SIMPO 44444 usando um Degen DE1103 digital e antena externa Long Air de 20 metros. Registramos também a carta do nosso assíduo ouvinte, o José Celés Bronion, de Barcelona, na Espanha, que das 21 às 22 horas UTC está sintonizado na frequência de 5.940 kHz, 49 metros, edição para Portugal. Obrigado, José, pelas suas cartas e pelas suas ricas informações que somente contribuem para a programação do serviço em português da sua emissora preferida. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo.